Odisseias, com João Marques. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes do programa Odisseias. O Odisseias desta semana vai viajar até ao mundo de Rodrigo Leão, até ao seu álbum intitulado Mãe, álbum que ele fez, compôs, a pensar na sua mãe. Até já. Vida tão estranha. já nem chorar. Estivemos com Histórias, seguidamente Vida Tão Estranha, com a voz de Ana Vieira. Agora vamos estar com Acorda, também com a voz de Ana Vieira. O programa Odisseias de hoje com Rodrigo Leão. Como uma corda tem vivo no dia a dia, entre esta dor e aquele sinal, quando ondula a corda, caio no ar vazio, saio de mim, quero parar. Eu sou a santa, eu sou o alvo, sou Pássaros de Panjim. Thank you. This light holds so many colors, de Stuart Hayes Staples, com uma voz profunda, mesmo ao seu gosto. Rodrigo Leão, com música de Cinema Ensemble. O próximo tema chama-se Mãe, o nome que dá o álbum a este trabalho de Rodrigo Leão. Thank you. I'd like to lodge a complaint with the relevant authority, with each other's where we ought to be, Kathy. I'm gonna write to the Times, sign it desperate of Dolphin's Barn. Shouldn't we be in each other's arms, Kathy? Kathy, it's at times like these I wish I wrote like you. You seem to bend your words to suit your needs. You melt my heart with your imagery, but I don't know how to say it better than darling. Since I met you, I haven't been the same. And I don't know all the whys and wherefores, but you're the one I care for, and that will never change, Kathy. You tonight, smoke a J and drink a G&T. Do whatever's coming naturally, Kathy. Turn the sheets into sails, turn the bed into a golden ship, floating slowly down the Mississippi, Kathy. Kathy, can you help me, please? You put these things more poetically than me. I've sung of how love feels, but it's much harder when it's all. I don't know how to make it clearer than honey when I'm near you. It's like I'm in a dream, and I don't know if there'll be stormy weather. Just to be together is good enough for me, Kathy. Kathy. Estivemos com o Relógio e a seguir com Kathy. Rodrigo Leão, neste programa Odisseias. Espero que seja do vosso inteiro agrado. है वो हमने सभी दोस्तों तक पहुंचा दी है, कहना चाहते हैं तो भाई आग की जो हलू है वो हमने I wish you only well. I've always sensed that my heart has to move on. I feel so oddly shy. Perhaps I should hold back and force me on to love. Perdoem-me se hoje não têm tantas palavras minhas, mas de facto Rodrigo Leão é grande e a sua música é melhor que mil palavras. Vamos a mais uma música dele. Thank you. qué y cuándo. Tu nombre fue como un embrujo. Dime qué luz, qué sangre. Puede ahora borrarlo en mí. Ah, la noche engaña, amores locos, miradas que se van y así. Sé que no sé nada. Oh, la soma que no fue. terra linda. Mi corazón está ahí donde debe estar, batiendo fuerte en el pecho. Llegar a mi cuerpo. Llegar a mi cuerpo. Después mi alma. Pero sabiendo solo una cosa. Que nada sé. Mi querido camarada. Le envío un gran saludo. Recordándole. Solo una cosa, ya la sabe, ¿no? Solo sé que no sé nada. Corazón batiendo fuerte. Sé E assim eu me despeço até a próxima semana. Com tudo bom para vocês. Já sabem, podem dar o vosso feedback para programaodisseias@gmail.com. programaodisseias@gmail.com. Até lá, fiquem bem. Uma boa noite. Скажу тебе, я скажу тебе, и ты увидишь, жизнь прекрасна, но опасна. Я скажу тебе, и ты увидишь, жизнь прекрасна, но опасна. No! Odisseias, com João Marques.